Olá, aqui é Gustavo Abadi e está começando o podcast O Homem Segundo o Plano de Deus. É uma alegria muito grande para mim estar entrando na sua casa através das ondas da rádio Mãe de Deus, pelo site na internet e pelo aplicativo no celular. Eu tenho falado a respeito das histórias de homens de Deus e como eles têm demonstrado a postura que todo homem cristão deve ter. No podcast anterior eu falei a respeito de José, filho de Israel, antigamente conhecido como Jacó. No ponto em que nós estávamos, José tinha sido o elo entre a família patriarcal e o povo que se desenvolveu no Egito. Conforme a promessa que havia sido feita a Abraão, uma profecia que Deus tinha anunciado diretamente a Abraão, o povo de Israel se multiplicaria e seria escravo na terra do Egito 400 anos depois de Abraão. Mas que Deus o tiraria com a mão forte do Egito e que levantaria um legislador para fazer isso. E essa é a história de um homem importante que está descrita nas páginas do Êxodo, do Levítico, livro de Números, e tem seus discursos descritos no livro do Deuteronômio. Este é Moisés, filho de Anrão e Joquebede, que escreveu os cinco primeiros livros da Bíblia. O Pentateuco é de autoria de Moisés, ao contrário do que dizem historiadores e biblicistas hereges. Veja, Moisés tem uma série de lições a nos ensinar. A primeira delas é que nem todo homem que vive embrutecido em sua vida pode se dar ao luxo de fechar os olhos para a sua origem. E dentre a sua origem está a herança, acima de todas as heranças, que é a herança espiritual. Não se trata somente de saber qual é a sua própria identidade, afinal de contas, Moisés havia sido criado como um egípcio, mas sabia que o seu povo era o povo hebreu. Lá estava, dentro dessa identidade nacional, dessa identidade de povo, ali estava o principal. A promessa que o Deus do universo fez a este pequeno povo, de que ele seria uma bênção a todos os povos da terra. Então a história de Moisés se torna uma das grandes epopeias da literatura universal. Moisés descobre Deus. Moisés, o príncipe do Egito, Moisés, o general do exército egípcio, Moisés, o guerreiro, o fugitivo assassino. E ele encontra Deus numa sarça ardente. Você pode ter todo tipo de trabalho que você deseja, mas em algum momento, meu amigo que me escuta, você vai ter um encontro com Deus. Não pense que você viverá uma vida sem sequer encontrar os rastros, os vilumbres do Criador. Você encontrará, você vai ser procurado por Ele. Porque a iniciativa de buscar aquele que está perdido é de Deus. Então ele vai mandar seus anjos, ele vai mandar seus mensageiros, e eu espero e desejo que você esteja com os ouvidos e o coração bem abertos para receber essa mensagem. Moisés estava. Mas junto com a palavra de Deus vem uma missão. Ele era o libertador, ele era o legislador e ele tinha responsabilidades com a sua família, com o seu povo. Veja, ter um encontro com Deus é uma bênção. Mas você, homem que me escuta, eu lhe garanto que receber as bênçãos de Deus vai lhe demandar responsabilidades. Uma dessas responsabilidades é ser uma bênção e agir em nome de Deus neste mundo. Não peça um encontro com Deus simplesmente para curtir um final de semana de plenitude, de gozo no seu coração. Junto com isso vem o peso glorioso de servir a este Senhor. O seu coração estará cheio da glória de Deus, mas junto virá a responsabilidade, o senso de vocação, a missão de ir ao mundo, pregar o Evangelho, de trazer o mito à vida, de imitar a Cristo. São Paulo dizia: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. É nossa tarefa mostrar Jesus Cristo ao mundo. Era a tarefa de Moisés mostrar ao povo de Israel e aos líderes do Egito que Deus continua agindo. A história você conhece, basta ler o Êxodo. Como o povo saiu do Egito, 10 pragas tiveram que cair sobre aquele povo, sobre o povo do Egito. Mas o Senhor os libertou e criou memoriais que até hoje celebram os judeus e nós cristãos. Veja, Deus continua agindo na história. Na história das nações, ele não perdeu o controle e ele tem um plano e você faz parte desse plano. Seja consciente como Moisés, dócil em seu coração e busque ser manso como Moisés foi. E viva para ser uma placa, um espelho para a glória de Deus neste mundo. Que Deus te abençoe. Até o próximo podcast.